Na partitura, o primeiro tenor continua na página 115, compasso 21, e na partitura do corista, página 47, compasso 21. És meu Deus, és amor, santo és, ó Rei dos Reis, e criaste tudo aqui. Criaste o céu e o mar. Vou viver pra teu louvor. Glória, aleluia. Cantemos glória, aleluia. Cantemos glória, aleluia. Cantemos glória. Aleluia.